Posso não parecer o cara certo, mas garanto que sou. Pra manter ela por perto, a levo onde for. Não importa o meu dialeto, muito menos minha cor. Não precisa ser muito esperto pra saber que o que importa é o amor. Sei que eu não sou melhor artista, nem capa de revista, mas sou o melhor pra você, que é a primeira da lista. Amor à primeira vista, agora sim que tem que ser. Sei que eu não sou muito educada, facu já ficou de lado as tatu. Não consigo esconder, mas eu faço de tudo, eu juro. Passo por qualquer apuro, se for pra ter só você. Se ligou? Deixa sua filha sair com nós. Deixa sua filha sair com nós. Deixa sua filha sair com nós. Deixa sua filha sair com nós. E o pai dela ficou puto. Eu não tenho faculdade, não tenho culpa se ela curte o zica. Os maloca de verdade, eu boto fogo na cidade. A mãe dela besta do lado, fudeu. Falou nem se envolve com o tipo meu. Mas já que ela gostou, se jogou lá pra minha nave. Peguei a chave, saí a mil. Ela já fez fumaça, pensei, puta que pariu. O pai dela é do Day, que nem com a mija do Wake Batista. Eu volto pra pista, mina é terrorista. Fique talibã, falei pra mãe dela. Trago elas 9, voltei 6 da manhã. E ela diz que me gosta, rolando o som do bus. Tá na sala, a fumaça exala. Seguro e não dou pala, que não é do bom de rala. E ela diz que me gosta, o pai dela tá na busca. E eu tô correndo, desligo o seu seguro. O B.O. hoje não tô nem vendo. Deixa sua filha sair com nós. Deixa sua filha sair com nós. Deixa sua filha sair com nós. Deixa sua filha.